inevitável. Que esses filhas da puta que me secam tem um plano pra me ver no inferno. Eterno e fiel, é meu Deus que eu confio. Se eu tô certo, eu encho um pente e pego eles primeiro. Eu sou o crime. Eu sou o crime. Eu sou o crime. Eu sou o crime.